Papel está passando uniforme, corredor axé, com o número 10. Está passando Delta Papel uniforme, mantenha 116 no corredor axé, altímetro 0018, reporte para Papá. Manterá o número 10, corredor axé, altímetro 0018, reportará do farol da barra. Delta Papel uniforme. Azul 4144, passando de elétrico. Azul 4144, chama agora o centro de cifra. 128 decimal 8, caso negativo 135 decimal 3, tem um bom voo. 288 do 353, obrigado e bom final de semana. Vitor em Juliette, livre salamento, chame pronto para o táxi. Então, 3804, controle sódio. Identificação de sua via chegada a bomba de 1, para o mesmo 050, já está aqui na forma 018. Marcelo Delta, papai no forno. Confirmando, vai conseguir para o Eduardo Bonfim ou falta no Eduardo? Eu consolei a informação com o fraco do local. Juliette, autorizado o táxi, reporte na Tex Play Oscar. Juliette, autorizado o ingresso, pista no 7, reportilhado, pronto. Vitor, Índia, Juliette, autorizado de colapso, só no site, dá 30 graus e 09. 1900, confere. Chama agora o centro Recife, 128.8, caso negativo no 35.3. Batalha Vitorino de Juliette, decolar 200, fora de Tapão, controle, 120, decimal 80. Juliette, fora de Tapão, 208. Salvador, frequência 20.8. Segundo, 1255, controle Salvador. Frequência disponível, próximo ator, 126.85, caso negativo, 125.45. Bônus 17, controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada a Bomé de 1, para o meio de voo 060, ajuste ao time sono 018. Autorizado direto e prato, bônus 227. Controle Salvador, papatango Vitor, Celina, e Salvador no fim. Papatango Vitor, Energilete, mantém condições lá, zona 103 no corredor Axé. Altona Trama 018, reponto para o Barra. Mantendo já o Rio Axé, reponto para o Barra. 804 está autorizado a final do procedimento ali, é satisfeito. Fechou uma 0, desceu para 2 e 10, alternativa no 08, reporte estabilizado. 2000, bateria estabilizada, ULS. Gol 1227 está autorizado a descida para 3 e 10, alternativa no 018, cancelado, restrição de nível na posição 4. 255, controle Salvador, acione a identificação, dessa vez chegada a ponto, para o número de voo 050, ajuste a altímetro no 018. Capitão Vitor Índia Juliette. Frequência ali para a coordenação com os traços locais, o único traço conhecido no setor, o traço do... traço em solta remetida, em Veracruz, traço do... são os traços lá, traço 10 horas, 3 milhas, como nordeste, passando 4 mil pés para 3 mil pés, é o 2-3-0, frequência ali. Decimal 95 29. 1027, está autorizado a final do procedimento aéreo SXO, deixamos zero do seu parabéns em frente, altímetro 108, o repórter está autorizado. Direção do seu pé, o mexido está estabilizado, lá 27, autorizado ILS. 1257, autorizado, descida para 4000 pés, altímetro 108. Essa parte de 1257, decola sem parada, o 2093 autorizado. Sim, de meter tempo de já menos de uma milha de 12 de 2 terras. É, senhor Jardim. 43804, o passo de terra não vai travar. Zero mais mais. Reposto, 3, 8, 0, 4. 3, 3, 0, controle, só botar a solicitação de estrada, chegada, vou mais de 1, para o menos eu vou, 0, 6, 0, 5, 0. Ajuste a última edição no 0, 1, 8. Canal 330, autorizado direto, que sabe. Gol 2013 autorizado, alinhar e manter, pistola 0. Alinhar e manter, 2013. Nada 2, resolve, ano 227. Gol 1227, chama a torre, 1118, decimal, 95. 1895, boa tarde. Boa. Chamada 315, controle Salvador, ação de identificação, dessa vez chegada a MAN para o nível de voo 060, ajuste a ação de entrando 018. Quanto é chegada o número 3 na aproximação, ou chamada 315? Gola 227, QNH na 08, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando que está livre, gola na 227. Gol 2013, autorizado de decolar, está na 0130 graus, 079. Autorizado de decolar, 2013. Delta autorizado pouso pistola 0, na turma 20 graus, 089. Livre pouso pistola 10, zona 1027. Pouso 203, decolado 105, controle 120, decimal 80. 2080, obrigado. Controle voo 2093. Voo 2093. Contato na Dama Decolagem, para você sair da Arbor 1, transfer alerta, para analisar o voo 300. Arbor 1, alerta 300, obrigado. Pesolo 44, controle Salvador, sendo identificação, dessa vez chegada a Pomed 1, para o nível de voo 070, ajuste altímetro 0018. Chanel 6315, retorno à velocidade 230 mais. Bom, 255 está autorizado a final do procedimento de aliança que está em 0. Desça para 310, altimetro 018, reporte estabilizado. Bom, 255 autorizado, o IRS que está em 0, desça 310, reporte estabilizado. O senhor ligou 2013, pode vai direto nessa? Gol 2013, autorizado direto nessa. Vem, obrigado. Chama decimal 9. Decimal, obrigado. Gol 2013. Pesolo 44, reduz a velocidade 2209, o número 4 na aproximação. E vai reduzir, pesolo 44. Na 3378, autorizado alinhar e decolar pistão no 0 da turma, 30 graus e no 0 mais. Funcional 6330, está autorizado a final do procedimento LS que foi pistão no 0, desça para 2 a 3, altímetro 1018, reposto estabilizado. 2-3, autorizado para o procedimento, o senhor 6330. Seu ponto estará estabilizado. Obrigado. 6315, está autorizado, descida para 4.000 pés, altimetro 1018. O 2013 chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo 135, decimal 3. 288, 33, boa. Boa noite, estabilidade é 3, 1, 255, chama torre 118, decimal 9, 5. 1895, 1255. 080, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Tarde. Boa tarde, Bona 255, quem negava 018, autorizado com o sistema 0, sistema 30 graus, 09 graus. Autorizado com o sistema 0, Bona 41, controle Salvador, a senha de identificação, percebeu a chegada a ponto, paralelo de voo 05, velho, ajusta o centímetro 0018. Pode prosseguir, descida 3144. Descima até o 070, para descer o 3144. Arma, seu 7044. Chanel 305, está autorizado a final do procedimento LF X-Ray. Desça para 2, meu pé. Desça até 3, meu pé. Altímetro 1018, o Chanel 305. Chanel 3144, reparação para sequenciamento, curva esquerda para rua 010, limite será radial 290T, Salvador. 290. O 55 no solo 85, libera a direita via foto, será de salão na 2 horas, decimal 9. Foto direita 2 horas, bom 2, obrigado. Obrigado. Bom, L1, arrival, tem 1018. O Zuma LS, o Chanel 6330. O Chanel 6330, chama o Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, papai, papai, eu vou me esforçar. Lula White Fox, aguarde. 3144, terça, para mesmo voo 060. Para 060, 44. A volta para Lula White Fox, controle. Você falou a tela, isso já está bem, uma para cá, eu vou. Fernando 0140, 4 agora. Copiado pela 204, papapá, Lima White Fox, mantém condições laser, poste fora da barra. Poste fora da barra. O Chanel Chanela 315 está autorizado a final do procedimento ali, essa questão está no zero, vista para 316, reporte está autorizado. Chanela 3144, autorizado, vista para 3000 pés, altimetro 108. 3000 pés, pronto. 3144, reduzir a velocidade 200 mais. Vou reduzir para 200. 3144 para o localizador, direita para o 070, reponto estabilizado. Direita para o 70, chamada estabilizada. 3378, conforme instruções do centro de Recife, suba e mantém o nível de voo 350 devido a tráfego. Proteja. Ok, restrição agora 350 para o 3378. Planejamento correto, apresenta autorizado do Vatré Pabuco, dando 3378. Postilha, vou direto a Bucu, suspendo a restrição 350, obrigado. Tu falou, Lima, White Fox, para que você coordenação com os traços locais. Vamos com o traço conhecido no setor, traço papo. Estamos dando para o papo no conforme, e qualquer remetida agora foi. Já concluiu. Papa Romeu, Papa Foto Flamengo, controle Salvador, essa é a identificação. Essa via chegada com médio 1 no fora mesmo de voo 070, ajuste ao altímetro 018. Via chegada com médio 1 no fora 070, o Papa Foto Flamengo. Xenia 330, no salão 29, direita, salão 1, 2, 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9, obrigado. 4, 5. 4, 5, 1, 2, 6, 8, 5, caso negativo, 2, 5, 4, 5, muito obrigado, boa tarde, bom dia. 1. 3, 1, 4, 4, está autorizado a final do procedimento LS, que sou eu, pistola 0, vai ser para 2, 6, ele volta estabilizado. Ele está estabilizado, senhor. Aumenta para 2, 6. Agressão no Grais, 3144. Pode. Ele. Mary, eu acho que é 6226. Vou manter meu lado. 6226. Vou colar. Vou chamar na minha 3, eu tenho que chamar agora a torre. 1,8 decimal, 9,5. 2,9, 3,9. Salvador, boa tarde, Xanara 63, Zona 5. 2505, controle de Salvador, acelerando a identificação, nesta via chegada com médio 1 para o mesmo voo 080. Ajuste ao altímetro 1018. Chamei 6141, pista para 317, altímetro 1018. 6000 com 1018, 6143. Chamei 6267, contact level 050. 050. Ryanair 6315 vai poder vibrar na Fox ou tem que fazer backtrack e vibrar na Delta? Pode vibrar na backtrack Fox Trot. Chama 141, está autorizado a final de transferência do LF X-Ray, chama 0, deixa para 217, altimetro 1018, resposta estabilizada. Libera a direita via Foxtrot, solo 121, descendo ao lado. Lembrando a Fox, 121, descendo ao lado. Então nós, isso para 3 a 10, altimetro 1. Oxalé 626, vídeo speed 220 knots, descendo 3,000 feet, 1018. Fazer 18, the window down to 3,000 feet, reducing to 220 knots, 6226. Está 3144, autorizado bom, justiça 1-0-0-30 graus, 099. No ponto, está pronto. Foi autorizado, será? Foi parece autorizado, está 141. Papa Fox November, desça para 4.10, altimetro 1018. Papa Fox November. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, até 360. Papa Fox November, reduz velocidade 2, 6009, desça para 306, altímetro 108. Ok, TD1 que vai quebrar a revista 2009, confio. Correto, 2009, tráfego passando na aproximação agora nas milhas 2318, passando 406 para 306. Descendo para Bacio. Para 306, reduzindo para 2009. Estabilizado, Xanabe 1, Cobrão. Xanabe 141, no chame também 118, decimal 95. 295, bom. Azul 5055, pista para o Luiz de Voo 050. 050, Azul. Xanabe 141, no KNH 08, continua a aproximação da Zero Sandy. Guardana. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Pouso no 141. 3105, contato na tarma decolagem, sua vez saída, está voando tração ótima, para o meio de voo 360. Fone 360, está voando uma ótima via 3605. Novembro, ia separar 2 mil pés, autorizado ele FT, poste estabilizado, você tinha que trazer a frente, está 9 milhas, é um F2608. F2608, é 3605, foi lido. Direto lendo, 3605, quando possível, ótima. Gente, aguarde. Boa tarde, Ocean 626, dial FX. 626, Hotel Power, 6-2-1-8-6-9-9-5. My bad, ma'am. Sorry about that. Reportará na rotatória visual com campo, Delta Papão de Forma. esse localizador Papa Fox da Venda. Papa Romeo, Papa Fox, uma vez de retorno no 8, do Cima 95. 1285, boa. Em Salvador, boa tarde, o Papa Romeo, Papa Fox da Venda, esse sinal ILS. Papa Fox, uma vez continue para o Cima Salvador, do seu esposo. Salvador, aqui é o Papa Tango Delta Papa Uniforme, na proa da rotatória, visual com campo. Delta Papa Uniforme, final no 7, como tráfego, eco 1-4-5 na final, aguardando a autorização de pouso, em fase de tipo, considere, reporte na verticada em Rimar, programando em esferas, aguardando a autorização de pouso. Reporte da Rimar, Delta Papa Uniforme. Oceania 6226, underground 43, call. Salvador Ground 21, decimal niner. Aí, o Salvador Ground 21, decimal niner, 6226. Meu papá Fox nos ainda. Pouso autorizado, fixa 1 a 0, campo 130, grau 079. Seguro pouso, papá Fox, tá vendo? Prazer, papá Uniforme, visual com tráfego na final 0 a 0. Afirmo. Enquadre-se como número 2, eu ordeno autorização de pouso. Aguardo como número 2, aguardando Delta Papá Uniforme. Uniforme avistado, pouso autorizado, sistema 7, campo 140 graus, 08 nós. Pouso autorizado, cabeceiro no 7, Delta Papa Uniforme. Visona caída na 0, azul 5055. Azul 5055, quadrático, sistema 7, na 12, número 8, decimal 95. Número 9, decimal 95, azul 5055. Salvador, eu ajo 5055, estabilizado no localizador da 1-0. 5055, boa tarde, continue a aproximação, ganhando sobre o seu esposo. Informo o Papa Mês 8 Alfa, sinal da pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Aguarde o autorização de pouso. Gente, aguarde a autorização de pouso, ajo 5055. Papa Fox, não vem, deixa a outra pra mim, é confio em parte. Você tá parte 3. Chame o controle de solo 121, decimal 9. 055, ponto autorizado, pista 10, vento 130 graus, aeronave nós. 505, sendo autorizado, pouso. Passamos agora para o uniforme, solo ao 48, confirme o parte. Entrega autorizado, reporte, Jones, reporte, pista livre.